Oficial, organização Hildon Promoter, loja Pancadão Sound, projetos de som e manutenção em alto-falantes, organização Rômulo Pressão e DJ Biel Pancadão, JP Cyber Produções, os irmãos Platini e Cyborg. Pra cima agora! Maldade na mente. Valdinei, você é dos... A verdade, mas... Júlio Brasil! Quem mente certo te sufoca. O prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer. Isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar. Fora Alisson! Fora Alisson! E aí, Diego? E Alisson! Tô namorando a Budil, mas eu sou amante. Tira o pé do chão! Vai, vai, vai! Que é do Paixão, dá um gritão bem alto! Go! Agora! Soy el fuego que... E doida! E doida! Isso aí, bicho, né? Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima! Cadê você, Malta Ribeiro? Vamos lá, vamos lá! Pra reparar, estão ouvindo esse som, puxando o seco no ar. Merece nossa atenção. Já já tem o show do Prime Bijuna. Festival do Shopping, meu irmão, como é que é? Cyborg. Merece nossa atenção. E aí, é o quê? Rodriguinho? Toda galera que é ao lado, coisa boa, meu irmão. Muita pressão, filho, muita pressão, filho. Quase não toca hoje, mas vamos, né? Vamos lá! Aí, Capim, você, minha amiga Nayara, aqui na área. Quanto tempo vocês, hein? Meu amigo Léo, tá oi, como é que é, Léo, garoto? Meu parceiro, meu parceiro. Meu brother! Um, dois, três, vai, vai! Quem tá afim de fazer amor, dá um gritão bem alto aí! Quem é de Paragominas, dá um gritão bem alto, eu quero ver nessa parada aí! Quem é de Mãe do Rio, dá um gritão bem alto, eu quero ver nessa parada aí! Quem é de Aurora do Pará também? Vem! Agora aqui é de Pijuna! Cyborg. Quem tá presente? As novinhas ali, hein? Se colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Olha o bumbum. Olha o bumbum. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem, vem. Bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. E aí, Nivaldo? Vem com o bumbum. Vontade de ir pra praia. Calma aí, calma aí. E aí, abençoa aí, Pandora e Alain. Olha o Mauro, quanto tempo, hein, cara? Eu está chegando na praia desse geral. As novinhas estão dançando, descendo de fio dental. Meu parceiro Elson, você? E as meninas aí do Elson, é verdade? Yosha. Ele é maravilhoso. E que beijinho, Depan? Imagina. E aí, Spock? E aí, Nina? Quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Olha que menina gostosa. Que mulher. Deixa nós. Peraí, peraí, peraí. Eu só quero é ser feliz. Mais alto, mais alto. É que o pobre tem seu lugar. Ei, Deus! Deus, DJ! responsável pela iluminação da casa. Atenção, produção. Que apaguem todas as luzes do recinto. Peraí, estrela, vem aqui. Agora é só putaria. Fala aí. Ela quer, ela dá. Olha a putaria aí. Ela quer dar, ela quer, ela dá. Vem, vem, vem, Walter. Ela quer dar. Calma aí, calma aí, calma aí. Diz pra mim o que que ela quer dar. Na humildade. Suíte, hidromassagem, piscina e sauna seca. Ela quer, ela dá. Ela quer, ela dá. Ela quer, ela quer dar. Ela quer, ela dá. Ela quer, ela quer dar. Segura nessa! Eu quero ver minha galera, eu quero ver! Sabadão é o Oral do Pará, meu irmão! Alolismo.com! Qual é o homem que gosta de sair com a mulher do outro? Levanta o dedo! Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Quem tem amigo Zé do Coco, dá um gritão bem alto, eu quero ver aí. Eu não vou nem falar nada aí, meu filho. Fala, mosquitão, galera! E aí, Walter, Walter? Na unidade móvel, cadê você, Walter Ribeiro? E é simplesmente um prazer enorme estarmos a bordo hoje na cidade de Bijuna. E daqui a pouquinho a gente vai se preparando pro show Sem Morrer! Isso aí, isso aí! Aí. Atenção, Arlene, na barraca do bar, aqui na frente do comando, atenção, Arlene. Deixa agora ver aqui no bar. Eu vou pro baile, eu vou pro baile. Como é que é? De sair. E aí, gordinho, bicho solto, coisa boa! Coisa boa, boa. Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Quem é do Paysandu, dá um gritão bem alto, eu quero ver nessa parada aí. Quem é do Paysandu? Não, tá muito baixo, muito baixo. Quem é do Paysandu, dá um gritão bem alto, eu quero ver nessa parada aí. Quem é do Clube do Remo, dá um gritão bem alto, eu quero ver nessa parada também. Quem quer fazer amor, dá um gritão bem alto. Alto. Confia em Deus, dá um gritão bem alto aí. Aí, aí, aí! Quem é flamenguista, dá-lhe um grito! Para. Minha equipe hoje tá em peso, papai! Equipe oslisos.com. Para. Sabe esses dias que tu acorda de ressaca? Muito louco, doidão. E aí, capi, e aí, Nayara? Pensa boa, pensa boa. Tá na cama. Vamos lá! É o dia que a orgia tomou conta de mim. Assim. Onde são Walter Ribeiro? Fui valor e a... Aqui com o Santos, Walter Ribeiro, aqui com o Santos. Vamos pra onde aí? Na 4x4 a gente zoa. O whisky energético, quanta mulher boa. O bagulho tá sério, vai rolar o adultério, vai rolar o adultério, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai Só manter a ordem, viu? Só manter a ordem. Fica em segurança rapidinho aqui do lado do comando. Fica em segurança, pode ser, tá bom? Isso aí, resolvido, resolvido já. Quem tá feliz que tá solteiro hoje? Quem tá feliz de amanhecer? A mãozinha lá em cima agora! Vai fazendo o C, o C, o C, o C, o C, o C, o C, o C! Agora! Mãozinha, Mais alto. Mais alto. O quê? O quê? Coisa bonita. O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe... Reduzir um pouquinho o Smog Prime por causa da missa aí, viu, gente? Respeitando a lei de Vigiano do Pará. Você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar. Tá bom? Vem sofrer. Ação. Vem, vem, vem. Agora vai pegar. Ei, de Nelson, cobra d'água pra de Nelson. Fica muito baixinho. O que me fez chorar? Viviane Batidão. DJ Betinho. Bora pra cima. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Que eu vou no gay, vocês vão no gol. Que eu vou no gay, vocês vão no gol. Peraí, peraí, vou segurar a bacana. E aí, Maxon? Tá ok, reduzir essa torre de lá, né? Deixa assim aqui, bota. Vê lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá. Vem, resolve aí. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia. Quero ver a galera agora, agora! O águia chegou, o águia chegou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho já tá doido, joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido, joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido, joga a mãozinha pro céu. O bagulho já. E aí, Lisonjo? A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu, céu. Vai, é show pitel, é show pitel, é show.